É o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso Supremo, a majestade do som de Castanhal, agora com a sua ultra coroa totalmente digital. A majestade do som chegou. Supremo, Supremo, sempre criando e inovando tudo. Supremo! Sua majestade sempre vai ser ele, Supremo, o Todo Poderoso. A majestade do som de Castanhal. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontra paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Sempre com ele, DJ Cícero Ferreira. Supremo.